linda menina, você me fascina. Como eu queria te ter todo dia. Não chore, encare de frente a fase. Nos tempos de hoje não basta só pose. Não chore, encare de frente a fase. Nos tempos de hoje não basta só pose. Amar é louco pra quem entende qual é de ter alguém. Se uma mulher faz pelo bem, guerreira quer ser feliz, vem. Loucura, me diz se tu quer, eu quero. Juro, amor eterno, tô por ti, espero. O quanto eu quiser, vou falar, tô te vendo. Muita fé do seu lado, vivendo. Vacilo, brilho, dizer que é aquilo. Sabe, eu tô contigo, então sigo tranquilo. Seu destino é, tá comigo, né? Pelo teu sorriso, faço o que puder. Faço o que puder pra ganhar meu sorriso. Eu faço o que eu posso pra tá só contigo. Menino, menino, se eu provo, eu fico. Eu te quero e digo, dança só comigo. Não sei o que pensar, tu sabe que é difícil. Se tornou um vício o nosso convívio. Prove do meu brilho, amor compartilho. De repente eu ligo, mas que amor de amigo. Cinema com vida, eu tô dentro. Maltrato o coração do nego. Te ter nessa vida é sem preço. Não é só coisa de momento. Linda menina, você me fascina. Como eu queria te ter todo dia. Não chore, encare de frente a fase. Nos tempos de hoje não basta só pose. Não chore, encare de frente a fase. Nos tempos